ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nessa quarta-feira, dia 7 de agosto, com um tema urgente. Os professores do município do Rio de Janeiro convocam a categoria para uma assembleia amanhã, pela manhã, 10 horas da manhã, no América, no Clube América, que fica ali na Campos Salles, na Tijuca. E nós estamos aqui no estúdio para tratar dessa, que pode ser a sétima paralisação dos professores, com a Suzana Gutierrez, que é coordenadora da capital do Sindicato Estadual dos Professores em Educação, o CEP, também com três outros professores, o Marco Antônio Perruzzo, que é sociólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Adriano Zão, que é professor de História e coordenador-geral da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Educação de Surdos, e a Andréa Fetzner, que é professora do programa de pós-graduação do Departamento de Didática da Faculdade de Educação da Unirio. Para começar, eu queria que a Suzana dissesse como estão os ânimos, Suzana, da categoria aqui no município para a Assembleia de amanhã. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Amanhã é um dia muito importante para a Rede Municipal do Rio. É importante colocar aqui, nossa luta não tem sido uma luta apenas por salário, é uma luta em defesa da educação pública de qualidade. O processo que o prefeito Eduardo Paes e a secretária Cláudia Coxim vem aplicando nas escolas e creches do município do Rio de Janeiro é um processo de destruição do ensino, é uma negação do conhecimento aos nossos alunos, e o ânimo da categoria é o ânimo de entrada na greve. Há 19 anos a rede municipal não realiza uma greve, e amanhã, com 99% de chance da rede, que é uma das maiores da América Latina, entrar em greve. E como é que parou já pelas 6 vezes, se não fez greve nenhuma ainda? A tentativa que nós fazemos desde o início do ano é uma tentativa de negociação com o governo. Mas aí para. Já em janeiro nós apresentamos uma pauta de reivindicações, que era uma pauta bem complexa. Tentamos várias audiências com a Secretaria Municipal de Educação. Essas audiências não eram concedidas. Na segunda, terceira paralisação, que por conta da mobilização, a gente conseguiu ter audiência com a Secretaria Municipal de Educação. Mas notem, não com a secretária, né? A Cláudia Costin não recebe o sindicato. É o quinto ano da gestão dela à frente da Secretaria Municipal. Ela recebeu apenas 3 vezes o sindicato. Quem recebe são as subsecretárias. E, inclusive, nessas negociações com a Secretaria Municipal de Educação, o que nos era apresentado é que vários pontos da pauta não poderiam ser solucionados pela Secretaria porque eram questões pertinentes ao Executivo, que nós teríamos que tratar com o Eduardo Paes. E a própria lei orgânica do município, ela prevê no artigo 184 que quando não consegue, né, os trabalhadores e sua organização sindical e sindicatos não conseguem avançar nas negociações, o prefeito é obrigado a receber o sindicato. Então isso aí também é uma discussão que a gente vem fazendo com o prefeito, que ele possa receber educação. Né? Se é um prefeito que ao longo da sua primeira campanha, né, e na reeleição colocava que a educação era uma prioridade, nós queremos ser recebidos, até porque a gente quer esclarecimento sobre várias questões, inclusive a aprovação automática disfarçada que acontece hoje em dia na rede municipal de ensino. Quer dizer que os professores já fizeram paralisações pontuais, né? Greve mesmo, essa pode ser a primeira em muito tempo, e vai anos. Atingir um universo de quantos alunos? Somando escolas e creches, são cerca de 1.400 unidades escolares, aproximadamente 600 mil alunos. 600 mil crianças que poderão, a partir de depois de amanhã, na verdade a partir de amanhã, porque a Assembleia já tem que ter quórum lá, não vai ter ninguém em sala de aula, já a partir de amanhã poderão sofrer esse problema, que na verdade a greve é justa e tudo, mas é um direito, mas é uma dor de cabeça, né, para pais e para as pessoas. E é uma discussão que a gente tem feito também com os pais nas escolas, porque a situação em que os filhos deles se encontram hoje é uma situação também de negação do estudo, né? Na greve a gente paralisa as atividades, os alunos vão ficar sem a escola, mas a proposta educacional que a prefeitura impõe para essas crianças já é uma proposta que as retira de um processo de educação. Né? A aprovação automática que existe de forma disfarçada chegou na semana passada, ou na semana retrasada, cerca de 15, 10 dias, a prefeitura encaminhou para as escolas as metas de aprovação. Pasmem, os ginásios experimentais cariocas têm que ter uma meta de 100% de aprovação. Algumas escolas do amanhã têm uma meta de 98% de aprovação. Né? Isso significa uma aprovação automática disfarçada. Né? Nós temos uma série de problemas na metodologia que o governo impõe via institutos e fundações. Né? Problemas, assim, um retrocesso pedagógico. Acho que a Andréia depois pode até falar melhor sobre isso. E, assim, hoje em dia a prefeitura impõe uma lógica de treinamento para provão. Né? Você não consegue mais dar aula nas escolas. Você tem que treinar o aluno para ele fazer a prova Brasil, a prova Rio, e fingir que existe uma meta, fingir que existe um índice de aproveitamento escolar. É, foi bom você provocar a participação da Andréia, porque eu ia exatamente passar a bola para ela, porque essa questão didática, ela é expert nesse assunto. Aliás, ela é da Faculdade de Educação da Unirio e pode falar bem sobre essa questão do ponto de vista pedagógico e didático, em resumo. E mais ainda, até isso se desdobra até as condições físicas das escolas. Nós vimos isso no nosso primeiro debate aqui, com aquela inspeção feita pelo Tribunal de Contas do município, que mostrou um estado deplorável, um estado físico deplorável das nossas escolas. Mas eu gostaria que você focasse hoje mais nessa questão da greve iminente dos professores, dos trabalhadores, né, dos estabelecimentos de ensino. Uma sociedade que se quer democrática precisa de uma proposta educacional, uma vivência, né, da educação nas escolas que também seja democrática. Eu não atrelaria a discussão à questão da promoção automática, porque a reprovação escolar, em qualquer situação, ela não é a finalidade da escola. Né? A finalidade da escola é a promoção do aluno, a promoção da aprendizagem e o desenvolvimento o mais pleno possível, né, nas condições objetivas que a sociedade tem e que está também colocada na escola. Mas, do ponto de vista da reivindicação dos professores, ou seja, você ter é fundamental para essa educação que se quer democrática, você ter um conceito que a gente chama autonomia pedagógica, né? O professor, ele precisa ter autonomia para pensar o seu planejamento, de preferência pensar coletivamente na escola, que não seja o planejamento de um professor sozinho, né? Mas que seja do conjunto da escola, pensando que educação quer junto com os pais desses estudantes e fazendo, então, acontecer essa educação desejada, né? Para isso precisa planejamento coletivo, para isso precisa autonomia do professor na discussão curricular e também nas práticas avaliativas. Né? Então, a questão seria qual a autonomia do professor, ou que peso tem a avaliação cotidiana que o professor faz na sala de aula, no acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, na promoção dessa democracia social, que a escola tem o seu papel na realização disso, né? Na realização concreta dessa democracia social. Então, eu penso que esse momento de paralisação, por exemplo, que as escolas já fizeram, e agora a proposta de greve, é importante você utilizar isso como um espaço de discussão do próprio projeto educacional da cidade. Quer dizer, discutir com os pais, discutir com os estudantes, visualizar com mais concretude que educação a gente quer promover que realmente seja democratizadora da sociedade. Isso passa por discussão de conteúdo, isso passa por discussão de avaliação, de formas, né? Formas e conteúdos e formas de fazer educação, didáticas também, né? É, que pode fazer, do ponto de vista pedagógico, realmente uma revolução, né, educacional. Quer dizer, você mudar os parâmetros com os quais você comumente tem trabalhado, né? Que é uma educação que mais reproduz conteúdos ou pautada pelas avaliações externas, que é um outro grande problema. É bom você tocar nessa questão, porque além de todo o aspecto pedagógico, além desse questionamento, que educação é essa que nós pretendemos? E isso, eu quero abrir esse leque para aprofundar essa discussão com o Peruso, o Marco Antônio Peruso, que é professor de sociologia, porque o Brasil é um país que, quando se trata de educação, historicamente, desde sempre, é um país muito atrasado. Hoje, esse atraso ainda é mais gritante na medida em que você tem o país numa situação econômica em nível internacional invejável pelos vizinhos aqui da América do Sul e da América Latina, até do continente americano de maneira geral, tirando os Estados Unidos e talvez até o Canadá, eu acho que a gente está na frente do Canadá. Então, em resumo, nós temos um processo de transmissão de conhecimento, um processo educativo no país que não corresponde e jamais correspondeu não só aos anseios da sociedade, mas principalmente ao que o país espera que seja o seu destino. Então, seremos sempre o deitado eternamente em berço esplêndido, ou seremos sempre o país do amanhã, seremos sempre o quê? Peruso, gostaria que você fizesse uma observação. Acho que você já adiantou um pouco o contexto da educação na história brasileira. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade extremamente desigual, né? Brasil volta e meia e ele está sempre na cabeça dos rankings de desigualdade social quando se faz essas pesquisas. Nós temos uma tradição de desigualdade que é fundada na história brasileira na escravidão, né? Ou seja, há pouco mais de 100 anos nós tínhamos escravos no Brasil ainda. Portanto, a sociedade brasileira e posteriormente a nossa formação social capitalista, ela sempre foi fundada numa super exploração do trabalho, né? A figura da mão de obra sempre foi uma figura extremamente desvalorizada por causa desse passado de escravidão. Depois, por toda a dificuldade, nós temos um trabalho assalariado no sentido moderno, contemporâneo do termo. Nós tivemos leis trabalhistas conquistadas a duras penas, com um relativo atraso em relação a outras sociedades. Então, normalmente, a mão de obra, ela é extremamente desqualificada. E isso acontece também na educação. O fato de, por exemplo, a secretária de educação aqui do município, como a Suzana mencionou, não receber o sindicato de professores, parte desse tipo de pressuposto. Tipo, o agente principal da educação, os agentes envolvidos, professores, alunos, técnicos administrativos, eles não são considerados sujeitos, protagonistas desse processo. Eles são considerados quase como os recursos, como se considera as máquinas, os sistemas, porque eles são vistos como objetos, não são vistos como sujeitos. Então, a dificuldade dos poderes privados, dos poderes públicos de ouvir, né? De pensar, no caso, uma educação democrática, como um colega que está colocando. Essa dificuldade é muito grande porque as concepções dos nossos setores privilegiados, setores dominantes, vamos dizer assim, elas já vêm de cima para baixo quem está no chão do processo. Quem está na escola com o aluno é o professor, né? Não é um tecnocrata, um burocrata, que é a figura típica, no caso da Cláudia Costinha, secretária, que é uma pessoa que não é da educação, né? Ela tem toda uma visão economicista, né? uma visão administrativa do processo educacional. Por quê? Porque vê os professores como, né, como peões que você vai mexendo, né? Eles não são protagonistas. O mesmo problema no Estado, né? Com certeza, o mesmo quadro no Estado. Então, a dificuldade de se valorizar a mão de obra, a dificuldade de se ver esse papel estratégico da educação como fomentadora de um melhoramento, de um aperfeiçoamento, de um desenvolvimento, né, que é o termo principal que se usa, da sociedade brasileira, é uma dificuldade muito grande, porque se vê apenas a formação da mão de obra, a qualificação, a preparação dos indivíduos para entrar no mercado de trabalho a partir da educação, esses estudantes são vistos, né, e os seus agentes envolvidos na educação, professores, funcionários, são vistos como objetos, não são vistos como agentes que têm sua criatividade, que têm as suas próprias formulações, que tenha, que são capazes de gerir o processo educacional. Eu fico imaginando nesse cenário a situação aqui. O Adriano Zão, que é professor de História, e ele trabalha no Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é federal, né, Adriano? E eu fico imaginando, se isso chegasse à esfera, se um movimento desse chegasse à esfera federal e fosse até o Instituto de Educação dos Surdos, como é que seria essa situação? Como é que seria uma interrupção no ano letivo? Que danos isso causaria? Além, a gente já sabe que a interrupção de qualquer processo pedagógico é ruim, né? Agora, em especial no caso do instituto que você coordena, do qual você participa e onde você é professor, inclusive, né, de História, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui a solidariedade aos professores da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro e também aos técnicos administrativos, que muito provavelmente, a partir de amanhã, entram num processo de luta em defesa da educação pública. Acho que esse aspecto é importante. No Instituto Nacional de Educação de Surdos, nós temos uma peculiaridade, né? Nós trabalhamos com estudantes surdos, logo, a língua de transmissão do conhecimento é a Libras. E, evidentemente, quando nós entramos em greve no ano passado e também em 2011, nós, junto com os professores da Rede Pública Federal no ano passado, ficamos mais de 3 meses em greve, resultado exatamente dessa intransigência que a atual secretária municipal de Educação do Rio, Cláudia Costin, apresentou. Nós enfrentamos o mesmo tipo de truculência, o mesmo tipo de falta de democracia por parte do governo federal, e isso também se reproduz em nível do Estado e aqui no Rio de Janeiro. Porque o que nós estamos tratando, em última instância, é de uma disputa pela renda nacional em favor da educação pública. Quando os profissionais de educação, tanto da rede federal, como fizeram em 2011, como fizeram em 2012, e agora a rede pública municipal, entram em greve para reivindicar melhores condições de trabalho, para reivindicar melhores salários, um plano de carreira que permita ao profissional que entra, que vai ter 25, 30 anos, com muito pouca mobilidade, com muita pouca possibilidade de progressão, com muito pouca possibilidade, inclusive, de realizar o seu próprio trabalho, que tem a ver com isso, com a autonomia pedagógica, que, na verdade, todo o processo educacional brasileiro tem estado voltado para a reprodução de conhecimentos e não para a produção de conhecimento, que pode tirar o país dessa situação, pode ajudar a tirar o país dessa situação de dependência nessa perversa divisão internacional do trabalho e tentar, por essa via, diminuir parte dessa desigualdade social que a gente carrega aí ao longo dos séculos. Então, evidentemente que todo o processo de luta, de paralisação, de greve, ele é o resultado final por ausência de diálogo, por ausência de negociação. Então, acho que cabe a nós, inclusive para ter uma greve o mais rápido possível, para ter menos impacto possível, que a categoria toda se mobilize, que a população apoie essa mobilização, e exigir do prefeito Eduardo Paes que sente com os profissionais de educação da rede pública municipal e atenda às suas reivindicações. O que a gente está tratando aqui, e na rede pública federal isso é bastante comum, essa compreensão de que todas as vezes que nós deixamos de lutar e deixamos de fazer greves e deixamos de reivindicar educação pública de qualidade, nós tivemos uma deterioração da educação. Então, o processo da greve, evidentemente, os trabalhadores, é um momento difícil para toda e qualquer categoria. Agora, ele só se chega a esse resultado, a esse impasse, justamente por conta da ausência de diálogo da prefeitura, dos governos estaduais, do governo federal, como foi no ano passado. E é a arma que os trabalhadores têm para poder enfrentar a situação difícil em que se encontra a educação pública no Brasil. André. É um profundo desrespeito à figura, né, do professor, ao trabalho do professor, à sua competência pedagógica de fazer a gestão do processo de ensino-aprendizagem nas escolas, né? Sua profunda desconhecimento disso, quer dizer, não se faz educação com desrespeito ao professor. Isso é a primeira questão, quer dizer, quem está na sala de aula hoje, com os problemas reais de toda a população que está na sala de aula, com as dificuldades físicas das escolas que nós já discutimos aqui, com lidando com políticas internacionais que são copiadas, né, na cidade como se fossem novidade. Né, políticas internacionais fracassadas, copiadas na cidade como se fossem novidade. Então, não se faz educação com desrespeito ao professor. É como você... uma coisa tão... que nos parece tão clara. É óbvio, né? Tão óbvia. Quer dizer, aquele que está na sala de aula, aquele que está na relação com os alunos, ele tem que ser respeitado e respeitar o seu conhecimento específico, que é o conhecimento pedagógico, que é o conhecimento de como lidar com as situações de aprendizagem que são propostas na escola. Isso é uma questão. A outra questão é um autoritarismo exacerbado, né? Você não poder discutir com as escolas fazerem seus projetos político-pedagógicos. Assegurar a escola, o financiamento da educação com gestão pública, porque o que você acaba fazendo com a política de exames, né, que é essa intensificação que o Rio de Janeiro... Eu não conheço no Brasil um outro município que tem intensificado tanto a política de exames como o Rio de Janeiro. Que é essa, não sei se todas as pessoas que estão ouvindo sabem, mas as provas das escolas bimestralmente são feitas pela secretaria e enviadas para aplicação nas escolas. Isso é um absurdo. Isso, desde o antigo exame de admissão, né, não se tinha mais esse tipo de prática. Né, e aqui você tem intensificação disso, que é um desrespeito total ao processo de aprendizagem das crianças, dos jovens, né, dos adolescentes, ao processo de construção do trabalho do professor, né, quer dizer, a autonomia que ele tem de definir que questões são relevantes para o estudo nesse momento e quais são as melhores formas de avaliação para a promoção da aprendizagem, né, desses estudantes. É o que eu não entendo, como o Ministério Público não age em relação a essa política de exames. Porque se você pegar o ECA, se você pegar o direito, né, do estudante de ser respeitado na escola, de trazer... O que a gente quer com as escolas? Né? Quer dizer, qual o papel social das escolas. Agora, parece que o Ministério Público, assim como o direito de maneira geral, ele age sob provocação. Se você não provocar, ele não vai sair em campo para catar pelo em ovo, nem chifre em cabeça de cavalo. A questão... Era o caso de provocar, era o caso do CEP não, provocar. O CEP, como é que tem várias provocações no Ministério Público. Inclusive, Andréia, no início do ano, isso ainda não foi feito, mas no início do ano a secretaria anunciou a provinha para a educação infantil, para os alunos da educação infantil. O ASCII, que é um instrumento também importado, né, traduzido. Esse já tem nas creches. E agora as turmas de educação infantil, crianças de 4 e 5 anos, fariam avaliação externa, inclusive com a discussão já em algumas escolas, porque a gente tem na Prefeitura do Rio um programa chamado Adote uma Escola ou Creche, que é um programa muito interessante, porque parece bonito, né, que tem alguma iniciativa privada na escola, mas é o governo dando isenção fiscal, né, para algumas empresas que adotam a escola. Na verdade, não adotam, elas impõem uma metodologia, traçam um plano de metas para aquela escola e, inclusive, cobram e vão poder mover profissionais dessa escola se eles não atenderem a meta. Né. Numa das escolas que o sindicato vem acompanhando, a proposta é que as crianças de 4 anos terminem esse ano sabendo ler e escrever. É complicado. O problema, né, é que é uma discussão, né, com uma metodologia, que é o que eu falo, um retrocesso pedagógico dentro de uma escola que é uma escola do amanhã, né, onde a maioria daquelas crianças tem uma vivência complicada por conta da truculência do próprio governo. Na favela da Maré, recentemente, houve uma chacina, né? Não sei se eu já contei aqui, a discussão da prova, ela é tão complicada para nós, que um dia na minha escola, debaixo de um tiroteio por conta da ocupação do BOPE, né, inclusive o caveirão parado na porta da escola... Que escola é essa? CIEP Elis Regina, ficando na Nova Holanda. No Alemão. Na Maré, lá embaixo. Né? A direção liga para a Coordenadoria Regional de Educação para avisar que não vai ter aula no turno da tarde, que a gente está tentando sair, quem estava de manhã, né, esperando o tiroteio acabar para poder sair. E a resposta da secretaria é a seguinte: tudo bem, mas aplicou a prova? A situação é difícil, realmente. Primeiro você enfrentar um tiroteio na porta do seu trabalho. Né? Vamos abstrair o fato de que é escola, de que há um processo educacional por trás disso tudo aí. Você já imaginou, você está no teu trabalho e o tiroteio comendo ali fora e você... Não, eu tenho que esperar para sair, eu tenho que esperar parar o tiroteio aqui para sair. Mas você acabou o trabalho aí? Mas, ô Luiz, acho que isso reflete um pouco o que o Marco estava falando, né? Nós não somos vistos como sujeito. Pois é. Somos vistos como objeto. Na semana passada, a prefeitura anunciou um índice de reajuste, né? Porque eles dizem aumento, para nós é o reajuste, de acordo com o IPCA, que é um índice de 6,75%. Né? Esse índice gerou uma revolta maior ainda na categoria, não só nos profissionais de educação, mas no conjunto dos servidores públicos municipais, porque a Prefeitura do Rio é uma das prefeituras no país, inclusive por conta dos mega-eventos, que vem aumentando absurdamente a sua receita corrente líquida. Só nos três primeiros meses desse ano, houve um aumento de 12%, nós falamos 12% parece pouco, mas esses 12% significam quase trilhões de reais entrando nos cofres públicos. A Prefeitura do Rio, ao longo de muitos anos, não aplicou o que era obrigatório constitucionalmente dos 25% das verbas na educação. O Rio, como é superavitário na questão do Fundeb, não poderia colocar o dinheiro do Fundeb no bolo dos 25%, colocava. Então, assim, tem toda uma discussão do financiamento da educação, né, que a prefeitura não garante, e a parte da verba que ele aplica nas escolas e creches não vão diretamente para as escolas e creches. São verbas utilizadas para pagar o material pedagógico do instituto privado, da fundação privada, né, que só serve para acabar com a autonomia pedagógica dentro da escola. Então, é uma situação que a categoria chega hoje em dia, que é uma situação de limite. Por isso que eu digo, não é uma discussão só de salário, em que pese que os funcionários, com esse reajuste de 6,75%, isso é importante para os ouvintes entenderem, uma merendeira, né, que tem uma função educacional importantíssima dentro da escola, ainda mais quando a gente fala de uma rede municipal que atende creche, né, e os primeiros anos, ela ganha R$606 com esse aumento. Com o aumento, ela está abaixo do salário mínimo. Está abaixo do salário mínimo. Ou seja, ela tem que ganhar uma complementação para atingir o salário mínimo, porque o governo não pode pagar menos que o salário mínimo. Exatamente. Agora, do ponto de vista pedagógico, essa questão da autonomia da escola, ela se choca, na verdade, com esse interesse de estabelecer as provas bimestrais e as avaliações sazonais, em resumo. Toda essa coisa, não é isso, André? Se choca com esse interesse e ao mesmo tempo é apoiado no Brasil pelo movimento Todos pela Educação, né? Que é um movimento capitaneado pela iniciativa privada, né? Que pega dinheiro que deveria ser público, da educação pública, gerido pelo órgão público, e vai para a turma, né, que presta serviço. E a ideia é assim, né, vou tentar simplificar. Você precisa mostrar que aquilo que é público não funciona, não presta. Então, você tem que fazer prova. Né? Logo que esse governo municipal assumiu, a primeira prova que foi feita nas escolas era para mostrar a quantidade de estudantes que não liam e escreviam. Aí depois faz um trabalho aligerado, né, de 6 meses, e reaplica uma prova para mostrar que esses estudantes passaram a ler e escrever. Né? E aí começa a política de metas e de como se... eu acho que isso nós temos que compreender assim. Desenvolvimento é uma discussão e educação é outra discussão. O conceito de desenvolvimento está muito ligado ao interesse da empresa, né? Está muito ligado ao interesse, a uma forma, né, de organização da produção, né, que se afirma nesse conceito. Então, como é que a empresa olha para a escola? A escola tem que me fornecer um bom garçom, um cara que limpe melhor o meu banheiro, o cara que a escola é aquele espaço que vai formar para o trabalho. Tem um amigo, o professor Vitor Paro, que tem um texto que começa assim, né? Parem de preparar para o trabalho, porque a escola é o espaço que se prepara, que se constrói, não se prepara, se constrói uma sociedade democrática. Né? E para construir uma sociedade democrática, você tem que contrapor, discutir, entender esses interesses do trabalho. né? É, quer dizer, esses interesses do mundo do trabalho. E se você só vai se construir um ser autônomo e construir uma sociedade melhor quando você conseguir mudar essa relação de poder que está estabelecida. E você não muda uma relação de poder que está estabelecida com uma prática pedagógica arcaica, né? Quer dizer, que é um conteúdo descontextualizado das questões sociais. Que são práticas avaliativas atrasadas do ponto de vista pedagógico. Qual é o segundo problema que a gente tem? Os pais acreditam que fazer prova é bom para aprender, né? Os pais acreditam muito na prova. Os pais acreditam que quanto os mais pais passaram a vida estudando para a prova, né? Porque a educação formal que passa a imagem é uma educação muito tradicional. A cultura do vestibular, né? Essa cultura. Os pais que não vem... sabem, por exemplo, que no Uruguai, no Canadá, quando se faz o PISA, as avaliações internacionais, isso não serve para classificar as escolas e expor as escolas como aqui no Brasil tem se feito, né? Por meio do IDEB, e aí na Prefeitura do Rio de Janeiro chegou um ponto, não sei como está essa discussão agora, que a ideia é que cada escola tivesse na sua entrada assim. O número do IDEB. Ah, isso botar é um lá, colocar absurdo, lá. Porque é dizer que esse número tem a ver só com a capacidade dos professores de enfiarem na cabeça dos alunos conteúdos sem sentido, né? E que os alunos estão reproduzindo bem esses conteúdos na prova. Então, isso é o resultado. Claro que é o resultado do IDEB, ele tem também a questão da reprovação escolar, que é realmente um outro problema pedagógico, porque na nossa tradição, reprovação é normal, né? É coisa que tem que ter. E, na verdade, na escola não tem que ter reprovação, né? Na escola, você pensar uma escola com um professor com autonomia para o processo avaliativo e para o processo de planejamento, com seres humanos, não há ser humano que não aprenda. Então, não há por que você ter a reprovação na escola. Você tem outros mecanismos para que ele continue com acompanhamento, para que ele vá seguindo em outros frente. Outros métodos mais modernos, mais contemporâneos. Mais modernos, né? Agora, André, você falou uma coisa interessante no início aí dessa sua observação, que é a escola, hoje eu vejo isso, a escola não prepara nem para o mundo, nem para o mercado. Exato. Ou seja, a escola não ensina e não prepara para o mercado. Isso fica uma coisa patente quando nós vemos que o Brasil atinge patamares inéditos do desenvolvimento econômico e uma sofisticação, né, na produção industrial que exige uma mão de obra qualificada que ele não tem, porque ele não tem desde o início a formação que seria correta. E mais ainda, eu vi um diretor de um, eu não me lembro se foi do DIES, uma área de recursos humanos, de um instituto, de um departamento desses, uma coisa assim, em que ele dizia que o problema que se apresenta hoje no Brasil, ele vai além dessa falta de qualificação da mão de obra. Não é só que você não tem o técnico para operar tal máquina, porque ele não sabe, não tem acesso a esse tipo de formação. Mas falta urbanidade ao trabalhador brasileiro. Ele não sabe dar bom dia, boa tarde, pedir por favor, agradecer, abrir porta, esse tipo de coisa. Queria que você falasse um pouquinho disso aí, Marco Antônio, que você, já que é sociólogo, vai ter que meter o bedelho nisso aí. Com certeza. No caso, eu acho que tem várias questões envolvidas aí que eu acho que os colegas colocaram bem. O que está em jogo é pensar para que sociedade brasileira a gente quer construir. Acho que esse é um dos nortes para pensar a educação. Se a gente quer, como foi colocado, se muitos setores que estão nos governos, que estão na iniciativa privada, eles querem uma escola que produza meramente uma mão de obra, ou seja, uma máquina de trabalhar, para depois a riqueza ser concentrada. Já é algo, a princípio, sem muito sentido. Se a gente quer isso, há um tipo de escola, há um certo processo pedagógico que todos aqui, né, somos contra. Na verdade, a escola é, como já foi colocado pela colega, é um espaço de construção da democracia, é um espaço da formação do ser humano enquanto cidadão que é ativo, que ele não está ali como um objeto para produzir, né? Ele está ali como um sujeito que vai produzir, mas vai pensar todos os aspectos aí envolvidos. Por isso que é importante colocar que desenvolvimento para a sociedade brasileira a gente quer. Se a gente quer um desenvolvimento que seja apenas econômico, como você bem colocou, né, a gente vai ter uma certa mão de obra. Na perspectiva de uma transformação da sociedade brasileira, contrário, no rumo contrário à nossa história, que é extremamente desigual, a gente precisa de outra educação. E na batalha por essa outra educação, que vários dos setores que estão trabalhando na educação, né, estão envolvidos. Então os professores eles estão na luta por uma outra educação que seja para valorizar o ser humano, para ter uma formação integral, para esse ser humano ser um ser humano crítico, né? Para os estudantes eles passarem não só a funcionarem na sociedade, mas podendo compreender e questionar a sociedade, definir esses rumos da sociedade. Isso é interessante, até em relação a algo que o Adriano tinha colocado antes, que, na verdade, a gente, nos últimos anos, a gente tem tido um crescimento econômico significativo, como você mesmo também já mencionou. Esse crescimento, é preciso ser ressaltado, esse crescimento ele é fruto do trabalho das pessoas. Né? É fruto da capacidade... Né, dos trabalhadores brasileiros. Normalmente os frutos desse crescimento não retornam para os trabalhadores, porque a nossa sociedade é extremamente desigual. O caso da educação é exemplar, né? Porque se quer extrair cada vez mais, por isso toda essa intensificação do trabalho docente, né, todas essas provas, essas avaliações que causam um altíssimo nível de estresse, né, por exemplo, né, o que é totalmente contraproducente em termos do trabalho pedagógico, de qualquer atividade profissional, né, se extrai o máximo possível, né, dessas pessoas, e na hora de colher os frutos, né, a prefeitura, por exemplo, ela prioriza os investimentos nos grandes eventos, né, prioriza investir em grandes estruturas para depois privatizar, fazer as concessões. Por quê? Porque o trabalhador que está na escola, o filho do trabalhador que está na escola, é visto como um mero objeto, ele não é visto como um sujeito. Ele é visto como uma peça numa engrenagem que, no limite, sempre fica, os frutos sempre ficam na mão de uma camada pequena da sociedade brasileira. Na verdade, sempre foi isso, né, Andréia? Sempre foi essa. E em termos de desenvolvimento econômico, também isso não vai nos levar a lugar algum, né? Pois é. Porque isso aí não é outra linear. Questão. As pessoas têm uma visão de que é linear, que a gente tem que seguir os passos de outros para. Então, chegar no desenvolvimento. E mais, que a geração de riquezas que compõe o produto interno bruto é o índice ideal para se medir o desenvolvimento. Há uma coisa que chama-se desenvolvimento e outra coisa que é a produção industrial e serviços do país. Exato. E essa discussão é uma discussão hoje globalizada. Porque as pessoas já questionam, e o Michel Candeci, quando era diretor-gerente do FMI, ele já saiu de lá dizendo isso mais de uma década atrás. Ele já dizia: o FMI tem que mudar a postura, porque nós temos que mudar os parâmetros mundiais de aferição de desenvolvimento. Você de desenvolvimento tem o PIB e o IDH. E nós somos um PIB altíssimo e um IDH baixíssimo. Quer dizer, que tipo de país nós pretendemos? Adriano, nós sempre perseguimos esse país que nós temos, esse país escravocrata, esse país em que a cidadania não existe, é submissa, esse país em que a polícia na rua encara a população que está protestando como adversária e inimiga. Então, esse país é o resultado disso aí. Como é que você vê essa história? Exatamente. Há um projeto da classe dominante brasileira para a educação pública. O projeto da classe dominante para a educação pública é, em primeiro lugar, transformá-la em não pública, pegar os recursos públicos e transferir. Há hoje uma indústria de provas. Seria muito interessante, inclusive, realizar pesquisas de quanto de dinheiro público tem ido para essas instituições para a realização dessas provas. A segunda questão, a classe dominante brasileira, no concerto entre as nações, entre a divisão internacional do trabalho, ela não pretende desenvolver tecnologia de ponta, desenvolver conhecimento de ponta. Então, qual o papel da escola aí, então? É simplesmente reproduzir aquilo que já foi feito em outras instâncias. E que muitas das vezes a gente, como é o caso no município do Rio de Janeiro, reproduz práticas que faliram em outros países, como os Estados Unidos, tem sido tirado e copiado os modelos aplicados no município do Rio de Janeiro. Então, num país que se pretende operar máquinas, não é necessário desenvolver conhecimento crítico a respeito da própria realidade da população brasileira para que essa população tenha condições de transformar essa realidade. E aí, o exemplo da educação é típico de um país extremamente desigual. E tem a ver com isso que você disse, né? Como é que a gente chega à sexta economia do mundo um PIB elevadíssimo e, na verdade, com índices educacionais de países extremamente pobres. Na verdade, a desigualdade do Brasil, acho que é um parâmetro, um barômetro para se medir a desigualdade, tem a ver justamente com a situação caótica da educação. E ela se reflete de maneira dramática na condição dos próprios profissionais de educação, em três aspectos. Primeiro, baixos salários. Comparativamente, os profissionais da educação, tanto docentes quanto técnicos administrativos, com nível de formação superior, são os que recebem os mais baixos salários em todas as esferas, inclusive no serviço público. Então, por aí você já identifica a prioridade da educação. Exatamente. Qual é a prioridade da educação? Que vale, e a educação, né? é uma das questões mais prementes para a população brasileira. O acesso à educação pública de qualidade, assim como a saúde pública de qualidade. Essa compreensão, Adriana, chega a essa discussão. Por exemplo, a Assembleia de amanhã, é claro que essa Assembleia vai votar a greve, mas nas discussões periódicas, permanentes, que acontecem no âmbito do CEP, que é o sindicato, esse tipo de compreensão chega a ser discutido ou estamos tão absorvidos pelo dia a dia, pelo preço das coisas no mercado, pela passagem do ônibus, por tudo que são os problemas, pela escola que está caindo aos pedaços, que não chegamos sequer a esse nível de debate? Não, essa é a discussão que permeia o sindicato, inclusive a discussão que permeia nas escolas e é o que a gente faz. Quando conversa e tem sido a discussão, o eixo aí da discussão das últimas paralisações, né? Porque há um entendimento de que o Rio de Janeiro hoje em dia serve de um laboratório para a experiência de uma política nacional, que é essa política, né, que tanto a Andréia quanto o Marco quanto o Adriano estão colocando, né? Por se tratar de uma rede grande, a gente tem vários exemplos, inclusive na rede estadual, de questões que hoje, né, o Risoli implementa na rede estadual e que foram primeiramente testadas na rede pública municipal de ensino. Risolim é o secretário estadual. É o secretário de educação da rede estadual. Eu acho que a gente vive um momento também muito importante para nós, né? Porque é um momento onde, depois de junho, nada mais será como antes. Existe uma compreensão hoje em dia do conjunto da população de que a luta, né, traz vitórias, que lutar é preciso, vencer é possível, né, que com organização e mobilização é que nós conquistamos, porque não vai vir de nenhum governo, não vai vir de nenhum vereador, não vai vir de nenhum juiz, vai vir da mão dos trabalhadores as vitórias que nós possamos ter, né, que nós vamos ter. E acho que nesse contexto a greve da rede municipal ela é muito importante, porque notem, uma vitória, né, que exista nessa greve, relacionada principalmente a um recuo nessa política educacional, é uma vitória para o conjunto dos profissionais de educação do país, né, devido ao fato de ser uma política orquestrada pelo Banco Mundial. E nesse aspecto a Cláudia Coxim tem ficado com o conceito MB. Uma outra discussão que eu acho que é importante de nós apresentarmos aqui tem toda uma lógica da escola que a gente defende, né? Do modelo de escola que a gente acha que tem que ser a escola para os trabalhadores. E tem algumas questões que a gente tem feito com a prefeitura, porque a prefeitura sempre apresenta um pacote de metas, né? E a gente não consegue encontrar a Cláudia Coxim, mas nas audiências públicas da Câmara, muitas vezes ela é obrigada a ir. E eles apresentam um pacote de metas com os números, né? Os números dos índices de quem na prova do terceiro ano significa que sabe ler. E a gente tem apresentado também as nossas metas, né? Porque já que é para falar de números, a gente também tem números para falar. Então, as nossas metas, né? Que são questões que vão estar, que estão na nossa pauta de reivindicação. A redução do quantitativo de alunos dentro da sala de aula, essa tem que ser uma meta do governo, porque hoje em dia, né, em turmas de sexto ano, você chega a ter 50 alunos dentro da sala de aula. A situação é tão caótica que não há como ter circulação dos alunos pela sala, porque o espaço físico não comporta mesa e cadeira. O que implica, quando a gente fala de redução do número de alunos por sala, o que implica a construção de novas escolas e a contratação por concurso público de mais professores. Agora, curioso disso aí é que nós vemos uma política voltada mais para a construção de mais presídios, não é? Ao invés de escolas. Escolas são fechadas, né? De não abrir as portas dos presídios. Quer dizer, você tem uma população carcerária também que está lá por conta de quem? Não é? Porque já cumpriu pena, ou não, o caso já prescreveu, ou por causa disso, daquilo. O fato é que nós temos 500.000 de pessoas ou mais encarceradas, e temos 60 alunos dentro de uma sala de aula. Encarcerados também. Encarcerados e com um aprendizado, ou seja, com um aspecto pedagógico absolutamente lamentável, né, Andréia? Exatamente. Acho que nós temos no país hoje uma condição, se a gente se permitir pensar diferente e fazer diferente, entendeu? Acho que nós temos hoje que... Nós temos uma riqueza cultural, né? Nós temos crianças espertíssimas, jovens espertíssimos. Talentosíssimos. Com muita vontade de trabalhar, de produzir, né? De aprender. Nós temos professores que estudam, né? Nós temos professores comprometidos com o seu trabalho. Eu acho que nós temos um potencial, mas nós temos que mudar os parâmetros, né? A discussão da interculturalidade, a discussão de uma educação democrática, que não é democrática com limite, né? Que é democrática desde do pensar coletivamente o horário que a escola vai funcionar, os conteúdos sobre os quais ela vai se debruçar, o tipo de atividade que ela vai promover, que seja prioritária para aquela comunidade, para aquela sociedade em que ela está inserida. Né? Quer dizer, que a gente mude os parâmetros, porque sim, em termos mundiais, nós temos que mudar os parâmetros de produção e de consumo, porque do jeito que está, não é sustentável. Em termos nacionais, a mesma coisa, só que nós temos um potencial criador, né, criativo, um potencial de fazer diferente, né, nesse país, que precisa ser valorizado, as experiências, né, que buscam a democracia na escola, que buscam discutir com a rede toda que escola quer, que escola, né, e fazer da escola esse sentido, né, de esse potencial, arejar a sociedade, de produzir mais. Né? Esse potencial que você fala, eu acho que é uma jazida inexplorada maior do que a do pré-sal. Muito maior, não é verdade? Quer dizer, agora eu acho que nós estamos num momento, e não sou eu que digo isso, isso a gente tem visto aqui nessa bancada do Tema Livre diariamente, ontem foram os médicos, e tem sido o pessoal de favela que vem aqui sempre também. Nós estamos num momento em que não podemos, como falou a Suzana, desperdiçar que a rua está quente. Então, é preciso ficar na rua, isso todo mundo diz isso, é preciso ficar na rua, e para dizer isso que o André, que você está dizendo, para dizer isso que a Suzana está dizendo, o que o Marcos está falando, todo mundo, em resumo, nós temos que mudar o país, e aí vai ser de baixo para cima mesmo, vai ser forçando a barra de baixo para cima, porque de cima não vem nada, né? Não adianta ficar esperando juiz ou esperando governador, esse tipo de coisa. E não utilizando parâmetros já fracassados, né? Não perseguindo as metas absurdas, as metas anacrônicas. Como você falou, né? Na verdade, eu acho que essa percepção dos últimos meses é de que quem faz, né, quem sustenta a riqueza na cidade brasileira tão mal distribuída, quem sustenta a formação das nossas crianças, o cuidado dos nossos doentes, são os trabalhadores dessas áreas. Trabalhadores da educação, da saúde. É essa percepção que eu acho que é fundamental. Só para dar um pequeníssimo exemplo aqui do meu caso pessoal, eu sou professor da Rural. Desde 2009, antes eu era servidor do Judiciário Federal. Eu tinha um cargo de nível médio na Justiça, né? E eu entrei na universidade já com professor adjunto, com doutorado. Meu salário diminuiu. Claro, ganhava mais, né? Claro. Porque olha a prioridade que se dá para áreas estratégicas como educação e saúde. O profissional da educação, do nível superior, né? Nem da rede pública, da rede pública básica, fundamental. E você ganha menos... E, na verdade, quem está errado não é quem ganha mais. Na verdade, aí você o trabalhador, ele é bem remunerado. O trabalhador da saúde e educação também tem que ser bem remunerado. Aí você entra na cultura do concurso público. Por exemplo. Não é? Quer dizer, a educação voltada para o concurso público. Você tem a escola voltada para a universidade, onde o cara vai tirar o canudo. Para que ele vai ter aquele canudo? Para prestar um concurso público para passar para um cargo de nível superior. Quer dizer, você saiu do nível médio do judiciário, onde ganhava mais, para o nível superior. No nível superior. Só que como educação você ganha menos. Dentro do nível superior. Isso é lamentável porque justamente onde você deveria acumular e concentrar grande quantidade, os mais capazes, os melhores profissionais, justamente para poder alavancar a produção de conhecimento no país, você provoca uma fuga de cérebros, porque as pessoas precisam sobreviver e muitas das vezes você precariza o trabalho, porque é o caso típico do professor, ele precisa trabalhar em 2, 3 lugares diferentes. No caso do município é mais cruel ainda, porque no geral os professores tem uma matrícula e depois eles trabalham numa dupla regência. Até tripla. Totalmente precarizada, sem direito à aposentadoria. Não há nem tem profissionais que trabalham em dupla regência ou em tripla regência durante 20, 30 anos e depois, na hora de se aposentar, ele vai receber o salário da matrícula dele. Ou seja, é lamentável. A gente só se chega a essa situação por uma quantidade enorme de fatores. Entre elas, eu acho que a principal é a tentativa, a sanha dos governos, das empresas, de privatizar aspectos importantes da educação pública, desde a produção do material didático até a gerência das escolas. Sim, Suzana. Só uma coisa, nos últimos 2 meses a prefeitura tem feito um programa, que é um programa de ampliação da carga horária, né, dos professores. Então, como é esse programa? Você faz um contrato de 10 anos com a prefeitura, né? Nesses 10 anos você fica recebendo por 40 horas, mas obviamente não tem nenhuma garantia para aposentadoria. E nesse contrato você tem que se comprometer com algumas cláusulas, né? Aplicar sem discussão a política educacional do governo. A política educacional do governo é o primeiro. Não pode se candidatar ao cargo de diretor da escola, né? Você tem que ficar na turma. Não pode ser coordenador pedagógico, ou seja, você precariza mais ainda, né, o profissional. Para além de tudo, você não valoriza, porque além da precarização salarial, da condição de trabalho, você ainda tem uma inversão da valorização. E o duro é que, na semana passada, o chefe da Casa Civil, que é o Pedro Paulo, ainda teve a coragem de colocar no jornal que o aumento, né, esse que eu falei para vocês, que uma merendeira fica ganhando R$606 e um professor R$1.200, é um salário bem razoável. Né? É. Essa foi a declaração dele. E a pergunta que fica da categoria é a seguinte: Pedro Paulo, doe o seu salário para nós e passe a viver com R$606 de uma merendeira para você ver se é um salário razoável. Volte para o judiciário, Barro. Agora é o seguinte: a gente gosta da educação. Essa é a lógica do Pedro Paulo. Ele sabe que quem está aqui está porque gosta. Por isso que paga mal, né? Por isso que eles pagam mal. Agora, esse contrato que você falou, ô Suzana, isso é ilegal, cara. Você não pode. Isso aí eu acho. Aí sim eu acho que o Ministério Público tinha que entrar nesse negócio de cara. Eles dizem que é uma opção, é para resolver a vida do professor que já faz hora extra. Então, como já faz hora extra, vai ficar legitimado por 10 anos. O problema são esses critérios, né? Não pode faltar, enfim. Não pode se candidatar, não pode ser coordenador. Não pode ficar doente. Que educação democrática diz ao professor que ele não pode questionar a política. Não, e corta a cidadania do professor, né? E você já poda a cidadania do próprio professor. Que cidadania que esse professor vai passar para o aluno dele? Gente, a gente está terminando o programa. Eu queria meio minuto de cada um para encerrar. O último vai ser a Suzana, que vai chamar para a Assembleia. Começa com o Adriano. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação, pelo espaço, parabenizar a iniciativa do programa e dizer para a população, para os ouvintes, que a gente está diante de uma luta importante que deve ser considerada não uma luta dos profissionais de educação, dos professores e dos técnicos administrativos do município. A gente está lutando para que os professores municipais, a partir de amanhã, muito provavelmente, se assim definirem em sua assembleia pela greve, vão estar lutando para disputar parte da renda nacional, parte da renda municipal, aqui no caso específico do Rio de Janeiro, em defesa da educação pública. Então, cabe a nós apoiar, cercar de solidariedade esse movimento e exigir imediatamente da secretária Cláudia Coxinho e do prefeito Eduardo Paes que atenda a reivindicação dos profissionais de educação. Marco Antônio Perruso. Eu acho que é nessa linha mesmo. A gente está num momento histórico, um momento importante em que os trabalhadores, né, a população, ela está exigindo cada vez mais a sua parte na produção da riqueza no desenvolvimento nacional, no qual ela é a protagonista. Nós que sustentamos esse processo. E por isso, pensar em melhores salários de professores significa pensar melhor educação para a nossa juventude, né? Pensar melhor salário para os nossos profissionais em geral significa estar dando vazão ao trabalho junto à população. Educação, saúde são serviços públicos básicos, né? Por isso tem que ser muito bem remunerados. Andrea Fetzner. Eu agradeço o espaço, desejo sorte e, e sucesso, né, à reivindicação dos professores municipais. E também aproveito o espaço para fazer um convite, 16 de agosto, 10 horas da manhã, no Auditório Paulo Freire. A gente está com um debate, uma mesa, sobre avaliações externas. É possível uma contrapolítica? Auditório Paulo Freire. Auditório Paulo Freire na URCA, né, no Centro de Ciências Humanas da Unirio. 10 horas da manhã, dia 16 de agosto. Ok, Suzana. Agradecer o convite e fica aí mais uma vez o chamado à população, né, que apoia a luta em defesa da educação pública, a todos os profissionais de educação. Amanhã nos encontramos 10 horas no América. É isso aí, o Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Brasília. Nacional informa. O Brasil interligado pela